Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela grande rede Atlântida de rádios. 1 da tarde, chegamos com Coca-Cola. Torcer é a maior felicidade. Nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. E as melhores ofertas TIM estão na Colombo. Você pode, você merece. Como vão os amigos do Pretinho? Neste início de fim de semana, tudo bem, Potter? Boa tarde, gente. Bom dia. Fala aí, Marcos. Tudo ótimo. Fala aí, KG. Beleza, boa tarde. Salve a sexta-feira. Maurício Amaral. Boa tarde. O querido Pedro Ismanioto tá com a gente, trouxe a galera dele aí, boa, o Antônimo. Olá. Trouxe o Zacarias. Opa. Trouxe o Joel. Tomou ontem, Joel. E a estrela móvel do Pretinho Básico de sexta-feira, 1 da tarde. É a moça do Patrola em HD, sábado 11:15 da manhã na RBS TV do Rio Grande do Sul. Tudo beleza. Pô, fazia tempo que não passava por aqui, uma impressão minha. É porque o meu dia caiu num feriado. Ah, foi quarta-feira. Isso é... Feriado! Que é lá na TV eu trabalhei, mas aqui na rádio vocês folgam e tal. Verdade, também. Meu nome é Alexandre Fetter, somos a rapaziada do Pretinho Básico e vamos juntos até as 2 da tarde. Feriado. Programa de hoje a gente tá dedicando com muito carinho a rapaziada que tá passando o perrengue no Vale do Itajaí. Blumenau, Itajaí, Rio do Sul e outras tantas, Timbó e outras tantas cidades que estão literalmente debaixo d'água neste momento em função das chuvas que açoitam Santa Catarina. Açoitam Santa Catarina. Não inventa, vai no texto. Vai no assola. Não tem texto, mano. É sentimento. Assola. Não tem texto. Mas a perspectiva é boa porque vai parar de chover. Isso. A tendência é que pare de chover, emende alguns dias secos e é isso aí. Isso aí. Vai melhorar. Mais de 37 mil pessoas já deixaram suas casas por conta das chuvas em Santa Catarina. Os temporais provocaram 2 mortes e afetaram mais de 660 mil pessoas no estado. O nível do rio Itajaí-Açu está 12 metros acima do normal, mas deve começar a baixar hoje à tarde, porque, como o KG falou, pararam as chuvas. Parou de chover. Blumenau está sem transporte coletivo, 390 ruas alagadas, 70% da população sem água. Algumas linhas de ônibus interestaduais foram suspensas. Em Floripa, os ônibus para Lages, Chapecó, Caxias do Sul, Blumenau e Brusque não estão saindo. O Rio Vermelho continua sendo o bairro de Floripa mais atingido pelas chuvas e também está debaixo d'água. Alimentos e água podem ser entregues na central de donativos em Blumenau. A demanda é por água e alimentos não perecíveis. Os donativos podem ser entregues. E aí você pode fazer também a mão, por favor, de mandar pra gente aqui pro Twitter do Pretinho Básico, também isso pro e-mail pretinhobásico@atlantida.com.br, todos os endereços com pontos de coleta para que a gente possa divulgar aqui no programa. Então você pode entregar também donativos na Rua Bahia, número 4333, bairro do Salto. E as informações... Em Blumenau. Sim, Blumenau. Tá. E as informações podem ser obtidas pelo telefone 199. Até em Floripa, pode doar na Cruz Vermelha, que fica no estreito ali, na Santo Saraiva 821. Em Itajaí, pode doar no Centro Eventos, que fica na Avenida Beira Rio. Na sede do Lions também. Isso, todas as delegacias da Polícia Civil estão recebendo donativos. Procure a Cruz Vermelha ou a Polícia Civil. Água, alimentos não perecíveis e artigos de limpeza, como fralda, shampoo, creme dental e escova de dente. Tem uma conta ali, Maurício, da Cruz Vermelha, do Banco do Brasil. Agência 5453/4. 5453/4. E a conta é 63200-7. 63200-7 é a conta da Cruz Vermelha do Banco do Brasil. Enquanto não regularizar a situação lá, e talvez demore um pouquinho, a gente vai ficar aqui todos os programas informando tudo o que está acontecendo e também informando os endereços para que você leve ou envie suas doações. A ajuda da galera nesse momento é fundamental e a gente quer aqui encaminhar esse assunto com todo mundo e pedir que todo mundo colabore conosco, certo? Talvez a gente, com o Pretinho Básico, começou a prestar mais atenção nessas regiões assim que a gente vai, né? O Peanjo talvez deve saber mais disso. Mas o que acontece com Blumenau e o Vale do Itajaí, isso é recente? É, tem alguma mão do homem com que faz com que um número elevado de chuva? Ou a gente acompanhou no Completinho Básico duas grandes chuvaradas da história da região e aí causou esses danos? Assim. Isso acontece direto, cara. Acontece direto. Em 92 aconteceu, antes de existir o Oktoberfest, aconteceu. O Oktober é uma celebração da reconstrução de Blumenau. Aí há 2 anos aconteceu, agora tá acontecendo de novo. A gente comentou ontem no programa, alguma coisa tem que ser feita, né, cara? Alguma engenharia, possivelmente, tem que ser desenvolvida pra... Um projeto de prevenção, né? E prevenir essas enchentes aí, é lamentável. Mas eu acho que tá começando, né, que acontece a acontecer vai começar a acontecer mais frequentemente. Porque aí sim, eu acho que aí eu acredito tá que tem a mão do homem aí. Tá mais severo, tá mais severo, né? Tá mais severo. Não só já na causa da chuva, mas atrás, também tá acontecendo de novo. Na sujeira da cidade, sei lá. De uma maneira geral, né? É a mão, né, do homem. É que essas cidades mais susceptíveis sofrem mais. Mas é que não tem, a gente vai ficar discutindo a mão do homem. E não tem o que fazer, né? Uma cidade que tá crescendo como toda cidade. Sim, o Potter falou, por causa do homem. Ela só cresce por causa do homem. Exatamente. Agora... Eles fazem construções arriscadas por causa do homem. Mas não é uma desculpa. Eles mudam o curso de rio. Isso não eles derrubam árvores, que segura. A gente vai evitar uma cidade crescer. Não dá. Não, mas tem que crescer. A cidade vai continuar crescendo e quem tem que gerenciar isso é o governo, a Câmara de Vereadores e é o governo do estado de Santa Catarina ajudar agora e desenvolver projetos de prevenção de enchente, né? Lá em Blumenau em especial. Eu não sei o que fazer com o rio, né? Gente falou ontem aqui em Tóquio, eles fizeram canos gigantescos embaixo da cidade para escoar a água e a cidade não ser invadida por água, né? Então, tem uma engenharia de prevenção aí. Existe a tecnologia, né? Isso que é só caríssima. Não tem o investimento, né? E não tem investimento. Tá bem, cara. É, bom, qualquer coisa tu prende o grito aí, tá, Amaral, no Twitter do Pretinho, tá? A justiça argentina condenou 5 torcedores do River à prisão perpétua. Os envolvidos no caso eram ligados a facções rivais da torcida organizada Los Borrachos del Tablón, uma das mais tradicionais da Argentina, e foram responsáveis pelo assassinato de um rival pela liderança da torcida. Os condenados ainda ficarão livres por cerca de 1 ano e meio, tempo no qual poderão recorrer da sentença. E não pode sair do país. 1 ano e meio? Livre? No feriado, no jogo do Internacional, aconteceu um fato importante, né? Uma agressão com soco e com faca. E o cara teve a mão cortada. De torcidas? É um torcedor que se desligou de uma das torcidas. Então foi entre a torcida do Inter. Isso. É a mesma coisa do River. Torcedores do Internacional. Que aconteceu com a torcida do Grêmio no Grenal também. Os caras brigam entre si. Isso. E até no acampamento Farroupilha, se for pensar. É tudo que é lugar. Onde estaremos hoje às 6 da tarde. Mas não vamos brigar. Não, vamos levar a faca. Eu não garanto que não vamos brigar, gente. Bom, Pianches. Não, até porque o pessoal que não tá pilchado tem que deixar a faca na entrada. Isso, na entrada. Pra deixar só os cavalos. As mas facas eu posso. Não, faca não pode entrar. Mas eu, pilchado, posso levar minha faca? Pilchado pode entrar de faca. Ah, é mesmo? É. Que legal, que nem dizer assim. Leva as nossas, então. Num banco, assim, né? Vestido de exército pode entrar com arma em banco. Isso. Que absurdo, cara. O governo dos Estados Unidos anunciou que está investigando uma ameaça por ocasião dos 10 anos do 11 de setembro. Ai! Segundo vários meios de comunicação americanos, a ameaça teria como alvo Nova York ou Washington, duas cidades afetadas pelos ataques executados em 2001 pela Al-Qaeda, que deixaram quase 3 mil mortos. A informação levou o prefeito de Nova York, o Michael Bloomberg, a anunciar um reforço no número de policiais da cidade. Por falar nisso, cara, ZeroHora.com tá fazendo na capa do site ZeroHora.com uma homenagem. É um site especial para reerguer as Torres Gêmeas através de tweets e com a hashtag Memorial 1109. Se você quiser participar aí, é só entrar em zerohora.com, tá ali bem na capa do site. Ah, tô vendo. Tá vendo aí? Tô. Então cada tweet com a hashtag ajuda a reconstruir, a reerguer as Torres Gêmeas. Zerohora.com com a hashtag Memorial 1109. Duas pontes serão construídas sobre o Arroio Dilúvio, na Avenida Ipiranga. Feito! Em frente à PUC. Uma ponte com 3 faixas será utilizada pelos veículos que circulam no sentido centro-bairro, dando acesso ao hospital e possibilitando o retorno dos veículos antes da Avenida Cristiano Fischer. Ah, inteligente. Inteligente, mas atrasado. Demorou, né? Claro. E mais uma sinaleirinha, né? Mais uma paradinha assim, ali na frente da PUC, então. A outra também, com 3 faixas, vai servir para o retorno dos motoristas que circulam no sentido bairro centro, antes da Salvador França. Ah, importante. É importante. Ali sim, ali no, é, no McDonald's ali, né? Não, lá na PUC. Lá na terceira perimetral, lá. Lá na PUC. Quase na PUC. Isso, Bom, eram estes os destaques comentados do Clique RBS para esta sexta-feira, dia 9 de setembro, dia do administrador, dia do médico veterinário e dia da velocidade. Um abraço a você que é fornecedor de internet banda larga. Que não é o seu dia hoje. Não é o dia hoje, hein? Não é o dia hoje. Ai, meu Deus do céu. E aí, Marcelo? É verdade, amigo, um jovem só de pantufa fez um protesto na Colômbia. Só de pantufa? Tirou toda a roupa e ficou só de pantufinha. Já que ele botou a pantufa, Marcelo? Não sei se é ele ou ela, né? Manifestação foi em Bogotá, a jovem participou... Tu vê como um artigo já muda tudo, a né? A jovem participou de marcha em defesa da educação pública. Fica a dica para as estudantes de odontologia realizarem esse protesto. Aí um protesto que a gente quer ver. É, na Praça da Matriz ali, já tá. Estudantes de odonto, de nutrição... Só não pode chover, porque senão vai molhar os pezinhos. É, vai molhar as pantufinhas. A guria só de pantufa hoje. Aí tira a pantufa. E aí a gripe na cepa. Quer? Eu tenho uma pantufinha de ursinho para emprestar, 41, que alguém não, quer? Deus o livre. E uma americana foi presa 2 vezes em menos de 5 horas por estar dirigindo bêbada. Meu Deus. Foi presa, liberada. Mas liberaram ela presa de novo, exatamente. Ainda. Primeira prisão foi às 5h30, a segunda às 10 da noite. Eita. Bebeu demais, né? Lá no estado de Ohio. Aonde? Ohio. Ohio. Ohio. Ohio. Ohio. Idaho. Idaho. Idaho. Isso, tá. Idaho. É que no inglês do Brooklyn é Ohoa. Ohoa. Não é Potter. É Ohoa. Não é, Joel? Is it true? Russo caminha 9 mil quilômetros para voltar para casa, amigo. Após um roubo. Foi roubado em Moscou, onde ele estava de férias, perdeu tudo e teve que voltar a pé. 9 mil quilômetros. Ai, gente, que horror. A pé ou de carona. O bom é que numa temperatura sempre agradável, que é a Rússia, né? É verdade, lá é verão, no momento é agradável a temperatura. Tá 10 graus. Tá quente. No verão deve dar 0 graus, dá né? 2. Não, dá 10. Uns 2 graus, é. 10 é a máxima. Após chegar em casa, em Vladivostok, o homem foi novamente assaltado. Ah, não, cara! É Vladivostok. Vladivostok. Nunca jogou Warner. Mas eu tô com a pronúncia russa agora, né? Ah, tá. Viajei pra lá há pouco tempo, fui fazer uma reportagem investigativa sobre as mulheres russas. Vladivostok atacava o Alasca, né? Isso. Podia fazer a volta pela... Vladivostok. Vladivostok. E aí ele foi assaltado de novo, amigo. Foi assaltado, andou 9 mil quilômetros, chegou em casa e foi assaltado novamente. É muito azar, né, Marcelo? É o segundo homem mais azarado do mundo. Primeiro é o Rubens Barrichello. Não, o Barrichello é o segundo homem mais azarado. É o segundo. Nunca tá em primeiro, Rubens. Sempre é o segundo. É verdade. Vai daí, Pikachu, tá no Twitter? Obrigado, tô no Twitter aqui, vendo o que nos mandam de informações sobre o Vale do Itajaí. Tem um camarada colocando barcos à disposição. Pode ser útil, né? Pode ser, não. É útil. Só R$1.000 ele tá cobrando. Não, ele tá colocando à disposição sem custo, né? É 96248419. 96248419 é o Eduardo. É 47, obviamente, o DDD. Quem tá lá não vai precisar colocar o código. Não, aí sempre tem o Ananá que liga pra cá, pra Porto Alegre, entendeu? Aí não vai dar em outro número, então é bom avisar que é 47. O Ananá. Não adianta ir lá pra cá. Tem posto de coleta em Floripa, na Academia Elite. Academia Elite de Floripa Elite. Tá recolhendo doações. O Boteco Marechal também tá recolhendo doações. Tem uma galera aqui ajudando, isso é bom, né? Claro, e a gente tem que divulgar, cara. Estamos aqui pra isso. Pô. Liga pro 199, que é o telefone da Defesa Civil, que eles te orientam direitinho. Tá bem, vamos ver, Zacá. Ai! que é isso, Zacarias? Ai, cocô? Fazia tempo que não vinha. Pegou no tranco, Zacarias? É, pegou no tranco. Ai, que deu charadinha hoje. Vai na charadinha aí, Zacá. Imagina, senão. Por que que a água foi presa? Tempo. Ela matou a sede. É verdade. Matou a sede. Matou a sede, boa. Quem quer que vive passando o dente no cabelo? O dente? O dente no cabelo. É o pente. É o pente. É o pente. Você tá muito rápido. São 7 irmãos. 5 tem sobrenome, 2 não. Quem são? Tempo. Pode repetir, Zaca? São 7 irmãos. 5 tem sobrenome, 2 não. Quem são? Os dias da semana. É o dia. Feira, o sábado e domingo não tem. Não tem. Eu sei que o KG não lia porque ele tá sem óculos. Não, eu não li, Aí ele não pode trapacear. E quem é que fala errado? É a Mônica ou o Cebolinha? A Mônica. A Mônica, porque o Cebolinha fala elado. Eu não brinco mais com você. Valeu, Zaca. Vai, KG. Vamos seguindo aí nas charadinhas. Você é um preso. Presta atenção, Rodak. Você é um preso. Está em uma cela. Bateu um flashback agora. Está em uma cela que tem duas portas para a liberdade. Meu porém, Deus. Uma para a vida e outra para a morte. Você não sabe para onde cada porta leva. Ai, que horror. Fico parada ali. Estas encontram-se protegidas por guardas. Tem um guarda em cada porta, certo. Tá? Você tem direito a fazer apenas uma pergunta, com direito a apenas uma resposta para um dos guardas. Para identificar, para ver se descobre. Só que tem um detalhe. Um guarda fala a verdade. Ah, filha da puta. E o outro é mentiroso. Ah, não. Capa, que qual pergunta você faria? Cara, eu já não entendi mais nada. Ah, mas tem que prestar atenção. Eu tô prestando, né? Mas é eu que sou loura e entendi tudo. Tá, tem duas portas. Tá? Tá, complicou essa da mentira e complicou. Tem duas portas pra liberdade, sair. Tá? Uma é a morte e outra é a vida. Isso. Tá. Tem dois guardas. Uma em frente, tá. Um em frente cada porta. Um fala a verdade e o outro mente. O outro não. Ele só pode fazer uma pergunta. Qual pergunta você faria? Puta merda. Ah, pra que o cara tem que mentir, cara? Aí complicou. Chega pro cara ali. A mentira é necessária, mano. Da porta da direita essa. E pergunta assim: qual é o da porta da direita? O guarda que mente ou que não mente? É, tu tem que dizer o. Isso. Chega pra um dos guardas, não sabe ainda, né? Tá. E aí tu faz a seguinte pergunta pra ele: aquele outro guarda mente? E aí? Não vai adiantar nada, ele vai dizer sim ou não e tu não sabe se ele tá mentindo ou não. Sim, é mentira. Sim ou não, né? Aí. Devido a essa resposta, tu toma a tua conclusão. Meu, não. O Potter estaria morto. E tu, Rodaica, vai. Lógica e metodologia aplicada, vai. Ah, difícil essa. É difícil. Beijo. Não, eu tô tentando pensar numa lógica aqui, mas a mentira de um deles complicou. Pra um guarda... O Maurício sabe, ele tá querendo dar dicas. Sabe. Tu qual tem que... é a Maurício, porta errada? Maurício, tu leu tudo isso antes, Maurício. Não, tu tem não? que perguntar pro guarda qual a porta o outro escolheria. Viu? Não, aí nada. Tu tem que escolher essa é a porta que tu não deve entrar. É o que eu falei. Mas se ele estiver mentindo? É, porque se ele estiver mentindo, o outro escolheria. Escolheria, aquela, entendeu? Tá certo? É que um fala mentira e outro fala a verdade. E o guarda que mente é mais baixinho. O guarda que mente. O baixinho é o que mente, né, Zaca? Ele era curto. Qual porta aquele outro guarda não escolheria? E nessa você não vai. Pra qualquer um dos dois guardas, qual a porta que o outro guarda escolheria? Tá certo. Escolheria. Tá certo. Isso. Tá, mas aí ele vai... Se ele fala a verdade... Se ele fala a verdade, o outro eu não devo entrar. E se ele falar mentira, talvez eu devesse entrar, porque o outro escolher. Não. Mas explica melhor. Ah, não é? Vamos botar no papel. Bem no cachê, entendeu? Desenha, cachê. Tá, era isso. Tu não, é que vai que a gente se depara com isso hoje à tarde. Não vai rolar. Vai sim, cara, tu não sabe. Tá, tu pergunta no acampamento Farroupilha, tem disso, cara. Tu pergunta pro guarda que não mente. Tá. Qual a porta que o outro vai escolher? Aí é que tá, tu não disse que a gente sabia qual é o que mente. Não, digamos que tu, mente, tá? Então eu não sei. Que não mente. Que não mente. Tá? Que porta qual ele porta tem que entrar? Que o outro escolheria? Ele aí... vai dizer, aquela ali. Ou seja, o outro escolheria. É a porta boa. É da mente. Ele tá. Tu tem que escolher a outra. Do contrário, é a mesma coisa. Não, acho que não, Cajé. Claro. Aqui, ó. Todos querem ir pra vida, né? Todos Sim. querem ir pra vida. Agora vai ter que concluir. O Feta tá cortando. É porque eu fico. Eu que tô aqui vendo o que tá acontecendo, já não tô entendendo mais nada. Imagina quem tá só ouvindo. Mas eu acho que pra quem tá ouvindo tá interessantíssimo. Eu também acho. Eu estaria muito atuparada no carro agora querendo saber o que é isso. Tá. Manda um abraço pro. A culpa é dos gaúchos. Meus colegas de engenharia civil da UFPEL, que são maioria de fora. Um abraço do Otávio Dutra de Pelotas, Rio Grande do Sul, que mandou essa charada. Obrigado, Otávio. Manda sempre charadas assim, desse nível. Nível impossível pra gente aqui. Vamos ver aí, Rodaquinha. Homens não preferem as loiras. Boa! Tiroso! É verdade. Uma daquelas pesquisas incríveis recentes aponta que eles gostam mesmo das morenas, pelo menos 60% dos homens. Os 2.000 entrevistados por um site de relacionamento ajudaram a definir o perfil da mulher atraente. Vamos ver, então. Vamos ver. Para 33% dos homens, a mulher atraente tem cabelo castanho. Ah, para. Castanho, é. Para 28%, as mulheres mais interessantes são as de cabelos pretos. As loiras ficaram com 29% das preferências, enquanto as ruivas com 8%. Eu acho que as loiras perderam o espaço mesmo. Perderam. A loirice já foi legal, assim, agora é só. Parece que a mulher é insonsa e meio burra. E, pode, né, ser, né? Eu acho ela até... chama mais atenção. Uma morena, ela chama mais atenção. A tua mulher é loira ou morena? Ela pinta o cabelo, mas ela é morenaça. Então por que que ela quer ser loira, será? Ah, porque mulheres ainda gostam de fazer luzes. Acho que dá um... A Rodaica pode explicar. Depende melhor. Depende da mulher, conheço os dois tipos. Luzes. A Rodaica tomou banho hoje, saiu com o cabelo molhado no vento e descabelou tudo. Aí ficou assim. Se eu posso continuar lendo a pesquisa ou quer falar sobre os meus cabelos? Porque isso me dá permissão de falar sobre os teus. E a coisa vai complicar muito pra ti. Pode falar o que tu quiser. Mas o que tu vai falar do cabelo dele? É, por isso que eu tô quieto aqui, pô. Cabelo de homem. Cabelo de homem, foi no barbeiro, corta ele. E quer saber o que eu vou falar sobre o teu cabelo? Tá demais teu cabelo, não dá bola pra ele. Não, mas eu não falei que tava ruim, eu só falei outro que aconteceu. Outro dado interessante da pesquisa. Atenção, pessoal. Eles, no caso os homens, os bofes, preferem mulheres com mais curvas, que vestem roupas de tamanhos entre 40 e 42. Isso é bobagem. Homem prefere mulher. Ponto. Acabou. Não. Falou a voz da sabedoria agora. Isso aqui é uma grande bobagem. Homem prefere mulher. Não. Se tiver um poste vestido de mulher, vai também. Não, vai, cara. Tem um manequim na minha rua, eu passo todo dia pelo manequim da minha rua. Fico impressionado manequim. Olhando pra aquele manequim, velho. Um manequim duro de plástico. Vestido com lingerie ali na Fernandes Vieira, quem passa por ali sabe. Olha, é perturbador o manequim. Tu perturbado é tu, cara. O cara entra na loja e pergunta quanto é que tá, hein? A lingerie? Não, o manequim. Manequim. A minha mãe era com horas que ele um sai? De manequim, eu vou te trazer. Que horas que ele larga o serviço? Tem uns manequins lá da mãe lá que de corpo pra cima, assim. E aí eu vou trazer pra ti. Não, não quero, cara. Obrigado. Eu quero aquele ali, cara. Vou trazer pro teu filho, então. Eu quero aquele. O que mais que tem aí, Rodequinha? Olha, o resto não tem nenhuma importância diante do que tu disse. Se a pessoa gosta até de manequim, mulher, qualquer um. Não, até, vai, Rodequinha. Até careca e pelada, né? A cor dos olhos, ó. Favorita. A favorita é azul. Aí, ó. Xenon, né? Perry. Loira de Xenon, como diz um amigo. Resumindo a pesquisa... Loira de Xenon. A pesquisa diz que os homens preferem a mulher... que é gostosa, que tem cabelos castanhos e olhos azuis. Jennifer Aniston. A Megan Fox tem cabelo bem preto, né? Não, a Katy Perry. É isso aí. É cabelo castanho, olho claro e gostoso. Só é bom ela evitar de botar uma coisa na cabeça quando ela for nas premiações, também, né? Porque ela é tão bonita, pra que se enfeia daquele jeito? Ela é muito bonita, a Katy Perry. E é esse modelo aí. E sofreu bullying no colégio. Tá bem. Era ter tudo. Eu bulinaria ela. Tá ótimo. Potter, o que tem aí, Potter? Uma piada, né? Tá... Piada do Potter! Apoio! Só um momentinho, pessoal. Pequeno probleminha no nosso arquivo aqui. Ah, não acredito, cara. Será que eles não vão reclamar os anunciantes? Eu acho que não. Ah, entrou aqui, ó. Indústria de bebidas Zito! Aproveite a promoção e leve pra casa o Esquisito! Esse é o nome de um bloco lá, hein, Alegrete? É, Esquisito! O Esquisito! O Esquisito! Boa! Tinham duas loiras no escuro, aí uma perguntou: tá escuro, né? E a outra respondeu: não sei! Não tô vendo nada. Bruno Loreto de Cachoeira do Sul. Boa, Loreto. Se o Bruno quiser, pode ir na balada do Pretinho amanhã em Santa Maria. Santa Cachoeira do Sul é perto de Santa Maria. Pertinho. Eu vou pra perto. Mas dá pra ir, né? É perto. Até porque vale a pena, né? Tem a balada do Pretinho, né? Ô, louco, bicho. Com o Faustão, bicho. Aonde vai ser, Faustão? Casa, prata da casa. Na balada, bicho. Na balada, bicho. 8h07, né? Não, mais 11h07, ó. 11h07. Isso, balada do Pretinho amanhã, sábado, em Santa Maria, imperdível. Aí, uma tarde, o Netinho conversava com seu avô sobre os acontecimentos. Sim. E, de repente, pergunta: quantos anos você tem, vô? E o vô respondeu: bem, deixe-me pensar um pouco. Eu nasci antes da televisão, das vacinas contra pólio, das comidas congeladas, das fotocopiadoras, das lentes de contato, da pílula anticoncepcional. Não existiam radares, cartões de crédito, raio laser. Não se havia inventado o ar-condicionado, a lavadora, a secadora, a passadora. As roupas simplesmente secavam ao vento e ao sol. O homem não havia chegado à lua. Nasci, nem sei se chegou. Nasci antes do computador, pronto. Do micro-ondas. As fotos não eram instantâneas e nem coloridas. Havia só branco e preto e a revelação era muito cara e demorava muitos dias. Havia casas onde se comprava coisas por 5 e 10 centavos. Os sorvetes, as passagens de ônibus, os refrigerantes, tudo custava 10 centavos. Fomos a última geração que acreditou que uma senhora precisava de um marido para ter um filho. Agora me diga quantos anos você acha que eu tenho, netinho? Ah, vô, deve ter uns mais de 200. Não, tenho 58. Que é isso, né, cara? Na verdade, não é uma piada, é uma triste realidade. Uma anedota, né, que nos leva ao questionamento da mudança de paradigma social, né? Caramba, demais, né? A capa do Cazuca hoje, né, cara? Quem tinha 11 anos em 2001, né? É. Ah, hoje os caras já têm 21. É o que um... Exato. Bom, o Cazuca nasceu em 2001, É o meu caso. 11 anos em 2001. 90. Ah, 90, é verdade, né, Pedro? 90, é isso aí. O que tu tava fazendo, Pedro? Tava com o teu coraçãozinho de galinha. Não, o que tu tava fazendo dia 11 de setembro? Brincando com o coração de galinha. Olhando Dragon Ball na TV. E aí parou, pra... E aí parou no melhor momento que o Goku ia virar Super Saiyajin. quer ver o Dragon Ball de novo? Começou o plantão. Quer ver o Dragon Ball de novo? Plantão na Globo. O Arthur Goku, tem todos os Dragon Ball. O Goku é aquele que veio ao mundo pra purificar nossos pecados, é isso? O Goku? Aquele que morreu na cruz? Não, é um restaurante, Goku. Ah, tá. Na Goku, cara. Goku. 1:29, vamos fazer os classificados que demorou, né? É clá clá, é clá clá, é clá clá. Classificados do Pretinho. Para intercâmbio inteligente da Egali Intercâmbio, acesse egali.com.br. Vendo o restaurante com ótima clientela comercial no centro de Caxias do Sul. Pegou! Motivo, estamos mudando de ramo, não temos tempo mais para tocar o negócio. Aceitamos carro ou outra proposta. O contato é restaurantecentro.caxias@gmail.com. Que restaurante é escravidão, né? Tem que trabalhar de domingo a domingo. É verdade, Almir. Toda hora de manhã, os clientes reclamando, vomitando em cima da mesa. É verdade. Vomitando depende da comida que tu serve, né, Almir? É. Pô, mandar um grande abraço pra rapaziada. O pessoal vomitava no... Do Galeto Alvorada, em Caxias do Sul, que é um dos mais clássicos da região. É, mais uma aqui, ó. Você direto, tenho 18 anos, sou tímido e estou à procura de uma mulher mais velha. Opa! Adoro mulheres mais maduras e se for uma coroa, melhor ainda. Ah, e se tiver algum problema de saúde, melhor ainda. E se for rica, né? Melhor ainda. As meninas da minha idade me adoram, mas eu gosto mesmo é de mulheres mais maduras. Venha me conhecer e tenho certeza que você não vai se arrepender. Que beleza! Esse o e-mail, aqui é foco. O e-mail pra fazer protagonizar o filme Ensina-me a Viver é gurimaisnovo@hotmail.com. Qual a cidade dele? gurimaisnovo@hotmail.com. Não diz a cidade dele aqui. Ah, mas ele vai aonde o povo está. Né? É. Enfim. E aí, Almizinho? Onde a coroa está, né? Almiquetimania.com.br. Como é que tá o acesso ao nosso site, Almir? Mais do que os outros sites da RBS. É mesmo, Almir? Todos os sites da RBS estão em segundo lugar empatados. Almiquetimania.com.br. Uma promoção de estacionamento imperdível, hein? É mesmo, Almir? Imperdível, tem que colocar lá no site. Que beleza. Eu, como estou expandido muito através da rede mundial dos computadores... Certo. Eu tô aqui com o nosso slogan, pode ficar tranquilo, em várias línguas. Ah, importante. Em inglês é o You Can Stay Tranquil. Tranquil. É isso, Joel? Tá correto, pô. É, tá correto. Correto. Em alemão. Konen sich darauf verlassen. Em croata, mosete butite cotita. Em francês, pour venir entre a serure. Tem que fazer biquinho, Almir, pra falar. Como é que é? A serure? Pour venir entre a serure. A serure. Aconteceu algum problema no meu microfone, só um minuto. Não, Deu. Vai estragar mesmo, cara. Agora não deu? Deu, agora deu. Espanhol! Puede estar seguro. Boa. Olha, bem. Italiano, posso não estar tranquilo. Pô, mas pode ficar mais bonito em espanhol, né? Te queda tranquilo. É. Te quero tranquilo. Te queda. É. Tranquilo. Em sueco, can lita pa. As suecas falam isso, né? Can lita pa, querida. Ah, isso que elas falam. Can lita pa, querida. Agora eu entendi o que elas falam. Você começa a ficar nervoso, né, Maurício? Elas falam isso. Vem me tapar. Can lita pa. Vem me tapar, elas falam. Eu vou lá e tapo. Coreano, suan-sin. Só assim. Coreano, tu acha meio estranho de só assim. Em japonês, nanshi, suru, koto, gatekimazu. Eu vou comer isso hoje num restaurante japonês. Me nanshi, dá um suru, koto, gatekimazu. Me dá um gatekimazu aí. O japonês sempre tem um monte de coisa pra falar, né? Tem que falar brabo. Eu nunca vi um japonês assim, meio que pensando assim, ah, não sei, talvez... Quem sabe? Japonês é sempre o sim ou não. A gente já está de volta. Brabo, de brabo. É isso aí, é não, pro japonês. Isso aí é sim pro japonês. Ele é meio Hitler, né? Ele é alemão. Ele fugiu da Alemanha pra morar no Japão. Mora no Japão até que ele tinha. Aliado, né? Exatamente, Pearl Harbor. Pearl Harbor. Pearl Harbor? Lá no Pearl Harbor. Então tá, quem mandou tá foi... Tá bom, Miro, obrigado, querido. Primeiro. Olha só, queria só, Rodaquinho, olha isso que interessante aqui, uma ouvinte coloca aqui, ó. Já peguei meu marido encarando esse manequim. Fiquei com ciúmes, estranho, né? Ah, não, nós vamos ter que ir lá ver esse manequim. Cara, esse manequim... Não, não. Lá, estranho é a mulher ter ciúmes de um manequim, sem mais para o momento. Estamos de volta com o Pretinho Básico pela Atlântida. Obrigado pela audiência, obrigado pela parceria. 20 minutos para as duas. Estamos com Coca-Cola, torcer é a maior felicidade. Nova skin, um cervejão, se beber, não dirija. E as melhores ofertas TIM estão na Colombo. Você pode, você merece. Fala, doutor Alceu. É exatamente. Ô, doutor Alceu, antes uma pergunta para o Maurício Amaral. Maurício Amaral, mais alguma informação aí sobre o Vale do Itajaí? Sim, estou precisando aqui no abrigo AC Cremer. Precisam de cobertores, colchões, copos, velas e água. Tem muita gente sem luz, né? Certo. Então a vela é uma coisa importante. É, entre em contato pelo 8426-3007. Repita. 8426-3007 é tudo 47, né? Que a gente tá falando pra código região diária do Vale do Itajaí. No Clique RBS de Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, também tem uma página com todas as informações corretas de como ajudar... com doação de água, alimento não perecível, conta para depositar dinheiro e tudo mais. Ali é confiável a informação. E o Batalhão de Bombeiros de Itajaí tá cadastrando voluntários, quem quiser ajudar, boa, né? Boa. É importante. Então vai anunciar que a tua casa tá à disposição das loiras de Blumenau e as morenas de Blumenau que não tiverem. Não, é só as morenas, castanhas de olhos verdes, e de, né? Olhos azuis. De olhos verdes. Morena Xenon. Tem que ser morena 40 e 42. Casa do Maurício à disposição aí das blumenauenses que quiserem abrigo. Mas a casa do Maurício aqui eu invento. Ai, ai, ai, só pior. Acho melhor chamar o doutor Alceu, hein? É papa mesmo, mas me fala uma coisa, essas mulheres que vocês falam com o Xenon aí, o Xenon delas é que nem o Xenon do 408, que ele vira, tu vira a direção, o Xenon vira, querido, junto. Querido, nem sei o que é 408. 408 é um carro da Peugeot. Bom, com o carro Peugeot que tu tem, eu imagino que tu não saiba exatamente. Foi abandonado. Que é 408. Agora no Pretinho Básico, bola nas costas. Vai, doutor Alceu. O Grêmio deu um passeio no Joel ontem. We have a travel. Tomamos uma travel. É não, travel é viagem, a né? Travel, mas é uma travel. Como é que é passeio em inglês? Walk. Tomamos uma walk. É. Tomaram uma walk. Yeah. Walk around. Walk na tomamos cabeça. Walk around. De Grêmio jogou bem. Pô. Ô, Joel, quem sabe Arábia? Arábia Saudita pra ti, Joel. É, acho que tá na hora, né, cara? Vai voltar pra Arábia. Eu acho que ferrou ali esse comentário. O que já... consegue enganar eles durante um bom tempo. Tá mais do que aqui. E o elástico do Douglas, que mano? Que foi aqui? Demais. Onde é que ele tava guardando aquele drible ali? E aí depois ele pegou um pênalti e optou por não fazer. Ele deu uma de bola. Borges, que é o segundo pênalti que ele erra na carreira, né? Que jogador bom erra de vez em quando, ele falou. Ele falou? É verdade, cara. É verdade. Mas os caras que estavam narrando o jogo falaram que em Rivelino. Mas foi o elástico do Rivelino. É, o elástico do Rivelino. Com a canhota. Uma pintura. Não, detalhe, ele faz o elástico com a canhota e aí levanta a cabeça e com a perna direita bota na cabeça do Brandão, que bota na trave, o escudeiro vai... Vamos aliás, combinar, né? O zagueirinho foi junto, né? Tem que ser um zagueiro do Bahia, né? Pra ir também, né? Não pode fazer aquilo na frente do Inter. Quantos jogadores tu já viu tomando uma boba do D'Alessandro? Baita zagueiro. Pra isso zagueiro. Que tem esses times na Série A, entendeu? Pra tomar esse tipo de... É, pra tomar uns um abraço assim pros Douglas. Torcedores do Bahia que estão nos ouvindo. A torcida com um dos melhores qual médios do público. Torcedor do Bahia lá, tá nos ouvindo? Tem um, Pia. Certamente. Cara, o Bahia, na história do Brasileirão, ele tem a segunda melhor média de torcida. Só perde pro Flamengo. Na história de todos, de 71 pra hoje. Mas tava fraco o público, né? Os caras até estavam falando que ele esperava mais gente. Não, São Januário tinha 9 mil pessoas. Ah, o Vasco lá naquela... Que ano do Vasco, aliás. Brigando pela liderança. 9 mil? Da Copa do Brasil e foi concorrendo a campeão brasileiro. E o Albeneir, doutor Pepe? Que tem o Albeneir? Tá fazendo 54 anos hoje. Marcou 93 gols pelo Figueirense. Maior ídolo da história do Figueirense. É o maior ídolo. Tá de aniversário hoje. O Avaí já tá... fazendo quantos anos? 54. 54 anos. E o Avaí tá fazendo as contas pra se livrar do rebaixo. Rebaixamento, se ganhar todas dentro de casa é capaz de celebrar. Tem que ganhar todas na ressacada. Eu torço que o Avaí não caia. E o Dorival tá apavorado lá com a zaga do Inter, doutor Peter. Até o Damião fez gol. Se o Dorival tá apavorado, cara, imagina a torcida. O Damião fez gol contra hoje no treino pra tirar a bola aérea. O Damião faz tanto gol, Damião, que faz deixa tanto fazer gol contra. E aí, doutor Potter? Quando a bola rola, rola também diversão e felicidade. Essa é a Copa Coca-Cola. E tem jogo nesse sábado, amanhã, a partir das 10 da manhã. Além dos jogos masculinos e femininos, a galerinha tem atividades pra toda a família. Tem atrações culturais, música, recreação infantil, oficinas de reciclagem, prestação de serviços comunitários e sorteio de brindes. Então, quer torcer? Quer se divertir? Quer aproveitar um show? Vem pra Copa Coca-Cola. Se liga, galera, o campeonato tá rolando no campo do Periquito, na Avenida Vicente Monteja, que fica na Vila Zona, na Vila Nova, é o campo onde o Ronaldinho Gaúcho foi descoberto, e também no campo da Praça Cândido de Menezes, no Sarandi, e em Caxias do Sul, no Complexo Esportivo Zorte. Tamo combinado? Nesse sábado amanhã, mobilize a sua torcida e participe. Coca-Cola, torcer é a maior felicidade. Agora eu quero falar com você que é pai e mãe. Pai. É, pai. Você, pai e mãe. Oh, pai. Oh, pai. Pai. Você sabe dar castigo pro seu filho? Pianjas, tu que tem uma filha de 5 anos, sabe dar castigo pra ela? Não sei se eu sei, mas eu dou. Dá? É? Dou. Sabe que o castigo... Tira a televisão, tira o computador, boa. Se não pode comer bala, se não comeu tudo, se não tomou banho, se tá chata pra cacete, não come bala, não vai pro computador, não vai pra televisão. O castigo educa, mas só quando usado de maneira correta e repetida, sempre o mesmo castigo... Eu tenho uma vara lá, o mesmo castigo. A criança vai associar... Repetida quantas vezes? Oito vezes. Não, cara, mas não pode, não, bater sempre não. Precisar, né? Castigo é uma coisa, bater é outra. Tem livros religiosos que pregam o castigo como por isso que são livros religiosos. Mas é claro, mas é educação. Castigo é educação. A criança vai associar o erro à punição. Se eu vou ser punido, eu não vou errar. É isso aí. Né? É o princípio da educação. É que nem cachorro, né? É isso aí. O castigo deve ser brando e de pouca duração e aplicado logo após o comportamento errado. Não deve durar muito tempo para que os pais não corram o risco de se arrepender e voltar atrás durante o castigo e aí quebrar o combinado. Como eu faço eventualmente. Ao aplicá-lo, pai e mãe devem ser firmes e explicar por que o filho está sendo punido. Se a criança for pequena, abaixe-se até o nível do olhar dela, segure firme em seus ombros e olhe em seus olhos ao falar. Para de incomodar, porra! Não, isso não. Não é pra gritar. Não. Crianças de 8 meses a 1 ano e meio costumam reagir bem quando os pais dizem não faz ou não pode. Elas respondem melhor às palavras do que às ações. E explicações longas para crianças dessa idade não vão adiantar. Ah, a partir de 2 anos... Não é para palestrar na frente da criança, né? A partir de 2 anos já é possível punir os erros com ações e não mais com as palavras. O castigo deve durar 1 minuto por ano de idade. Se a criança tem 2 anos, 2 minutos de castigo. Você tem 32? E assim vai até os 6 anos de idade. Se o erro for muito grave, aí aumenta para 10 minutos. Tá, e bater, não tem nenhum momento que dá pra bater? Não, bater não. O ideal é que a criança fique só em silêncio, mulher. Sentada em uma cadeira com encosto e guarda, que é a famosa cadeirinha do pensamento. Vai sentar lá e pensar no que tu fez. 2 minutos dentro do freezer também? Que é isso? Não, 2 minutos dentro do freezer eu já não. Já botei o primo meu dentro daqueles freezer horizontal, sabe? Meu. Eu gordo, aí nós sentamos em cima, ele ficou lá e... Sei. Cara, isso aqui é muito importante. Deixa eu continuar. Deixa eu continuar aqui rapidamente. Tá, só uma dor. Corrente pois não. Não é. Não, corrente não pode. Sem acorrentar, sem deixar preso dentro do carro. Milho, milho de joelho no milho? Não, não. Choque elétrico. Choque elétrico também não. Sem régua na mão. É. Deixa eu continuar. O local não deve ter atrativos que possam distrair a criança onde ela tiver de castigo. Botar de castigo no quarto é o mundo perfeito. Não, tu vai ficar de castigo aqui olhando o sexy hot. Não. O ideal é que a criança fique em silêncio, sentada em uma cadeira, a famosa cadeirinha do pensamento. Já falei. Após os 4 anos, se a criança não ficar em silêncio, o pai ou mãe podem zerar o relógio e começar o tempo novamente. Ah, boa. Se a criança tem mais de 6 anos, pode-se tirar dela alguma coisa que ela gosta muito, como jogar futebol, jogar videogame. Whisky, a cerveja. Mas não por muito tempo. A partir dos 10 anos, é possível deixar o filho sem algo que ele gosta muito por até 1 mês. O cigarro da Anitta, né? Eu não vou ler mais. Publica no blog, por favor, Maurício Amaral. Foi o Maurício. Obrigado. Foi o Maurício. Não vou ler. Enche o saco. Eu concordo contigo, Pedro. Enche o saco. Eu queria saber mais. E aí, Codequinha, o que tem aí? Queria falar de uma coisinha que vai acontecer amanhã no Patrola. Fala aí. O que vai acontecer amanhã no Patrola? O Potter vai tomar um pau no Patrola amanhã. Porque ele foi entrevistar o Minotauro, né? Que horas? 11h15 da manhã. Ah, beleza. Essa eu tô liberado. Não tenho compromisso nesse horário. 11h15. Resolveu entrevistar o Minotauro e deu problema. Não, tô bem amijado. E amanhã também no Patrola eu vou mostrar os bastidores da Dança dos Famosos, que rola lá no Domingão do Faustão. E domingo passado foi a final. Tchê, mas um gaúcho que ganhou, tchê. Foi o gaúcho que ganhou, Miguel Roncar. Dança e requebra, eu conheço aquele dança antiga. Dança e rebola. Ele ia no CTG lá na tua região. Maravilha, aquele arrebolado dele, né? E aí a gente aproveitou pra mostrar como é que rola o programa lá, porque é bem legal, né? As pessoas não imaginam muito como é por trás das câmeras. Grande programa, bicho. A versão 2012 vai estar demais. O Faustão, ele é gravado ou no Rio ou em São Paulo. Gravado não, ele é ao vivo no Projac no Rio e na Globo em São Paulo também, cada uma tem um estúdio. Pode ser num ou no outro. Normalmente é uma semana em um, outra semana no outro. Grande, né? É enorme. Grande fé. Parabéns, Faustão. Obrigado. Então isso vai estar amanhã no Patrola às 11h15 da manhã aqui no Rio Grande do Sul e o Patrola em Santa Catarina é às 9 da manhã pra quem tá nos ouvindo em Santa. Chegou um e-mail aqui do Caio de Timbó, meu. Timbó é uma região afetada. É verdade. O Caio mandou um e-mail e tá pegando a história do Quer Aplauso, viu? Muita gente mandando e-mail aqui. Eu vejo no Twitter também a hashtag Quer Aplauso. No Twitter. Bastante gente colocando ali Quer Aplauso. Daí eu falo alguma parada, alguém... Ah, que tu tá querendo retweet, aplauso. Ah, tá, quer aplauso. E aí o Caio manda o cara que quer aplauso, o famoso Quer Aplauso Cine. Que nos lembra um antigo colega de vocês. Quando perguntam qual é o filme preferido dele, o cara responde: tu não conhece. Nunca tô. Que mala, né, cara? Que mala! Ele era fã do Tarantino quando o Tarantino ainda não era conhecido. Antes de Cães Aluguel. Ele ainda trabalhava na locadora rebobinando o filme. É isso aí. Sabe aquele filme que você adorou? Sabe, Maurício? Sei. Ele odeia. Planeta dos Macacos, A Origem. Ele odeia. Qualquer filme. Qual o filme que tu gostou? Blockbuster, ele odeia, né? Não, ele odeia os filmes que tu gostou. Ah, o que eu gostei. Pode ser iraniano, mas se tu gostou, é ruim pra ele, né? Cara, que aplauso. Sabe o que mais? Ele sabe mais sobre qualquer filme do que você. E mais do que os críticos. E do que o roteirista. E mais até do que o próprio diretor. Ele sabe mais sobre aquele filme do que o diretor que fez o filme. Ele tem um box especial de filmes brasileiros que só saiu na Noruega. Tem um selinho assim. E ele tira foto e põe no Instagram, né? Vamos, chegou o meu box novo da Noruega. O diretor favorito dele é Ou alguém bota e diz: ah, eu vi isso quando eu tava em Londres. Sempre tem um jeito. Nova York, né, cara? Sempre tem um jeito de dizer que tava lá. O diretor favorito do cara é um palestino que só se alimenta de folhas de samambaia. E esse diretor palestino é casado com uma cabra. Ele jura que descobriu que o Bruce Willis estava morto no Sexto Sentido. Ah, eu descobri. Não, no restaurante. Mas ele descobriu no trailer. Ah, no trailer? Eu descobri no restaurante, na hora do anel, eu falei assim, esse aí é morto. O cara descobriu no trailer, ele viu no trailer assim, já sabia. Esse cara é morto. Trailer, olha a parte do anel. Quando eu vi o primeiro teaser no restaurante, do filme. Que ele tira o anel da mão, assim, tem uma coisa com o anel ali, dá pra ver que ele tá morto. Por quê? É. Foi bem no final, né? Eu também fui bem no final. Foi surpresa. Eu sou na média. E pra terminar, o que era aplauso cinéfilo odeia Chaplin. Diz que é um humor raso, apelativo e que deveria estar no Zorra Total. Tem um Tumblr, queraplauso.tumblr.com, que tem um monte de coisinha nesse clima. Tem o Twitter também. E quem tiver figuras estilosas, assim, nesse clima, que querem aplauso, que faz qualquer coisa pra aparecer, manda aqui pra pretinhobásico@atlantida.com.br com o assunto Quer Aplauso. Boa. A gente vai ler aqui no programa Só os Quer Aplauso. Quer aplauso, então toma, maluco. Vai daí, Cajizinho. Cara, eu preciso mandar um abraço, um grande abraço pra Casa de Apoio do Hospital de Clínicas, onde estive eu hoje pela manhã, no final da manhã, participando de um projeto muito legal chamado Desejo Azul, que é um projeto encabeçado Grêmio, por vários conselheiros do Grêmio, que criaram isso e que visitam hospitais que têm crianças doentes, com doenças graves e tal, e que acabam levando as crianças no jogo, tem lugares especiais pra assistir o jogo. Nesse caso, a gente foi visitar a Ana Júlia, de 6 anos, que tá lá na Casa de Apoio do Hospital de Clínicas, e o sonho dela era ter uma camisa do Grêmio. A gente foi lá, levamos camisas do Grêmio, eu levei camisas da Atlântida, para todas as crianças que estão lá também, para não ficar só presenteando a Ana Júlia, né? Então, um grande beijo, um grande abraço para essa galera muito bacana lá da Casa de Apoio do Hospital de Clínicas, e um beijo especialíssimo para Ana Júlia, que é uma... E para as mães, para as famílias flor, que se assim, mudam para lá para acompanhar os filhos, né? Isso, toda a família dela. Pô, parabéns ao Conselho do Grêmio por essa atitude aí. Pô, e fica a dica, cara. Fica a dica. O Conselho do Inter tem que fazer uma coisa similar, porque é muito legal e sabe... Eu sei que os jogadores eventualmente visitam os hospitais. O Adilson foi lá esses dias e mudou a vida de uma criança que estava lá, só pela presença dele. Ajuda no tratamento. Ajuda muito no tratamento. Muito legal. É uma injeção de alegria, né? Nas crianças. É isso aí. É verdade. Bom, tá, deixa aqui. Rapidinho. As três melhores coisas da vida em época de como é que é? Acampamento Farroupilha. 1, boi gordo. 2, cerveja gelada. 3, mulher pelada. As três piores coisas da vida são: 1, boi magro. 2, cerveja quente. 3, mulher da gente. Meu Deus. Quem mandou essa sutileza aqui foi o André Luiz de Cachoeirinha. E aqui? Eu dei o de trava-língua. Vai lá, Joel. Mas de norte de trava-língua inglês e de português. É diferente esse, hein? Porra. Eu sou bom de trava-língua. Eu sou ótimo também de trabalhar. O peito do pé de Pedro é preto. Quer dizer que o peito do pé de Pedro é preto? Tem o peito do pé mais preto que o peito do pé de Pedro. Faz, convencer. Desafio do Joel pra gente. O peito do pé de Pedro é preto. Quem disser que o peito do pé de Pedro é preto, tem o peito do pé mais preto do que o peito do pé de Pedro. Tava levando aplausos. Eu conheço um cara, bicho, que é bom nessa parada, bicho. Vamos chamar aqui Marco Fonseca, o capuzinho do Caldeirão. Demais, meu velho. Olha só, eu sou um ótimo trabalhinho, meu velho. Trabalhinho, meu Deus do céu. 3 minutos, meu velho. Vai ficar demais agora. Olha só isso aqui, meu velho. Se cada um vai à casa de cada um, é porque cada um quer na casa de cada um. Vai lá, meu velho. É verdade, meu velho. Impressionante. Vamos de novo. Tem que fazer de novo, meu velho. Vamos nessa várias brilhadeiras. Se cada um vai à casa de cada um, é porque cada um quer que cada um vá lá na casa, meu velho. Porque se cada um não fosse casa de cada um, é porque cada um não queria que fosse. Bicho. Impressionante, uma salva. Quem gostou, faz barulho! E o rato, meu velho, sabe o rato, meu velho? O rato. A vibe do rato é demais, meu velho. Olha a pilhadeira desse rato, meu velho. O rato roeu a roupa do rei de Roma, rainha raivosa rasgou o gato. Rasgou? O rato rasgou o gato. Do nada. Rasgou o resto, meu apareceu velho. Apareceu o gato. Aliás, o Capu tá de volta da sua turnê americana, né, com a Show de... Demais. Beijo pra eles aí que já estão de volta. Show de bola. Pô, deve ser difícil viajar com uma banda, né, cara? É difícil. Só homem, né, cara? Os caras... Sei lá, tendo que se aguentar e estar na América fazendo amor só entre eles, deve ser muito difícil mesmo. Ah, mas pelo menos estão fazendo amor entre eles em Nova York, né, cara? É, pelo menos Capu isso. E a moça. Fica melhor, né? E aí, Rodaquinha? Tem umas dicas aqui de verão da Damilé. Opa! Verão! O verão já tá aí, já vai chegar. Aliás, daqui a pouquinho é Natal, né? Tudo aquilo. Então, não! Boquetelli está de volta! André Boquetelli! É bom o armamento, né, cara? É melhor agora, que faca que não faz sujeira. Bom. Olha a cara. Como é que tu sabe, Ronaldo? Se é pra matar, mata limpinho, né? Abre o olho. Se tu ainda guardaria uma gaveta com comprimidos, entendeu? Que é mais, não tem nem barulho. Não, deixa a minha gaveta do jeito que ela tá, que tá bom. É Melancholia Feelings. Filme do Lars von Trier. Bom, seguinte, pras gurias, a saia longa vem com força total no verão 2012. Que bom, gosto. A coleção da Miller vem com vestidos, tecidos levinhos. E ao contrário do que as baixinhas pensam, as saias longas também podem ser usadas por elas, desde que elas usem com salto alto. Adoro salto alto. Essa semana eu tava usando uma saia longa da Damiller com motivos florais, linda. Todas as gurias que passaram por mim perguntaram de onde era a saia, eu falei da Damiller. E aí agora eu ganhei outra saia da Damiller aqui que não tem estampa, ela é toda lisa, tem um botão lindo na frente, é bem comprida. Mais uma pra eu tirar. Opa! Tá, mas e o manequim? Baixo. Não, eu vou dar. O manequim vai ficar com ciúme. Mas tu coloca e depois tira. Primeiro eu coloco, depois eu tiro. Se o manequim lá usasse saia, tu não ia ficar olhando pra ela. Não, aí não, né? Outra peça que vem com tudo na estação, calça pantalona. O Maurício amou. Adoro, que eu ganhei, né? Eu usei calça pantalona. O Maurício de pantalona. As calças pantalonas e as da Damiller são demais, porque é pantalona mesmo. A perna lá embaixo é enorme. Parece a calça do cara do Black Crowes. Assim, parece um saco de dormir, cara. Tu entra pela boca ali. Ganhei aqui também, vou usar muito. Essas calças bombaram no comecinho dos anos 2000 e voltaram super poderosas com um estilo mais setentista. Agora, para aquelas gurias muito que querem um jeans que faça um efeito instantâneo, levanta bumbum. Qual é? A Damiller acaba de lançar uma super novidade, uma nova modelagem que chama Anatomic Denim. Essa aqui, ó. Essa calça é a seguinte, Potter. A mulher aí, coloca e rapidamente a bunda levanta. Bota aí, Potter. Ou seja, mais uma mentira para as mulheres contarem pra gente, né? É um novo shape que valoriza as curvas e dá aquela preenchida no bumbum. É que não tem bolso, né? Daí dá um valorizo. Essa calça, ela... Não, tem, mas é discreto. A gente não valoriza, mas a roupa hoje em dia ela tem toda uma tecnologia pra ser feita. Então toda modelagem aqui embaixo, ela contribui pra que quando a peça levanta, chega aqui, ela levanta realmente a bunda. Não tem pra homem, essa tem. Tem, os grida Fresno usam pra mulher. Pode comprar feminina. Eu quero levantar uma levantada na minha bunda. Então, tá compra feminina. Eu gosto. Quem quiser da saber mais sobre a coleção nova da Damiller de verão, que tá lindona, pode seguir a Damiller no Twitter, que é @Damiller. Ou entrar no site, onde tem inclusive aquele ensaio que eu falei da outra vez, que é lindão. damiller.com.br. Muito bem! Era isso. Quer mandar beijo pra quem? Vou mandar um beijo pra minha mãe, que é médica veterinária e quase esqueci do dia. Beijo, mãe. Hoje é o dia do veterinário, não pode esquecer. Que já falamos do dia do administrador, dia do veterinário e dia da velocidade. Heloísa. Beijo pra mãe, Heloísa. Beijo também pra Karine Leal, que tá de aniversário. Beijo pros filhinhos dela, a Anitta e o Zé. Boa. 2 da tarde, era isso. Acabou o Pretinho Básico. Voltaremos logo mais às 18 horas. Aonde? Ao vivo do acampamento Farroupilha. Do piquete da RBS. Esteja conosco logo mais às 18. Até aqui viemos com Coca-Cola, Nova Skin e ofertas Tim da Colombo. Tchau.